É, vida, isso aqui foi dedicado a você, pois sem você, muitas mães sentem falta. Meus manos vão desistir, eles não vão mais acreditar em ninguém. Eles estão perdidos, eles não têm por onde correr e não têm com quem se apegar, pois eles se apegavam simplesmente a você, vida. E se você partir, todos irão desistir. Nisso chega a escuridão, chega os becos, as vielas, as esquinas. Chega a droga, chega as armas. Chega a tristeza, o sofrimento, o desprezo, a solidão. E assim vai corroendo. Os sonhos vão se acabando, vão se desfazendo, vão virando poeira e com o vento vão sendo levados, esquecidos, sumindo. Não tem nenhum álbum de retrato, nada foi gravado, nada foi arquivado. Apenas uma história contada por nós mesmos.